que eu não posso, mas eu sei que eu posso, então não importa o que eles digam, minha fé é meu escudo, meu rap, meu batalhão. Poderosa é a minha oração. Eles dizem que eu não posso, mas eu sei que eu posso, então não importa o que eles digam. Eu vim pra cantar o amor e as virtudes dessa vida. Vim pra confundir o sábio, minha trajetória percorrida. Me atacam, apunhalam, me julgam, mas não me calam, pois a minha fé com certeza não derrubaram. Pra que tanto ódio? Me diz por que dessa ira. Se quiser bater de frente, então pode entrar na fila. Complicado compreender as emoções do coração. Em um mar de ódio, em encontros sem solução. Território onde habita seres de alma vazia e fria, onde não tem anistia nem alegria. Mas acredito e persisto na vitória que anseio. Meu desejo é evoluir espiritualmente, assim eu creio. Fortificando as raízes do bem, amém, eu sei. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Escolhas certas pro futuro, viver sem as consequências. Que as minhas atitudes sirvam de influência. Minha fé, meu escudo, meu rap, meu batalhão. Poderosa é a minha oração. Eles dizem que eu não posso, mas eu sei que eu posso, então não importa o que eles digam. Minha fé, meu escudo, meu rap, meu batalhão. Poderosa é a minha oração. Eles dizem que eu não posso, mas eu sei que eu posso, então não importa o que eles digam. Não vim pra ser um falso moralista. Mesmo da derrota me mantenho otimista. Minha conquista dedicarei aos de verdade. Não uso máscaras, pratico a lealdade. Nessa guerra eu sobrevivo e sou apenas mais um que lutou, caminhou e não chegou a lugar algum. Mas eu digo que persista, resista e tenha fé. Não importa o que falo, o importante é você ficar de pé. Injustiçado, apedrejado como um réu sem motivo, sendo empurrado ao abismo, ó Deus me livre do perigo. Potentes são meus versos, manifesto essa luta. Oro e consagro minha vida por uma busca de melhoras, benefícios pela fé. Eu sei que posso adiantar os corre, prosseguir, viver o nosso dia a dia com postura e gritar pro mundo ouvir. Pode dizer o que quiser, você não pode te impedir de sorrir. Minha fé, meu escudo, meu rap, meu batalhão. Poderosa é a minha oração. Eles dizem que eu não posso, mas eu sei que eu posso, então não importa o que eles digam. Minha fé, meu escudo, meu rap, meu batalhão. Poderosa é a minha oração. Eles dizem que eu não posso, mas eu sei que eu posso, então não importa o que eles digam. Minha fé, meu escudo, meu rap, meu batalhão. Poderosa é a minha oração. Eles dizem que eu não posso, mas eu sei que eu posso, então não importa o que eles digam. Minha fé, meu escudo, meu rap, meu batalhão. Poderosa é a minha oração. Eles dizem que eu não posso, mas eu sei que eu posso, então não importa o que eles digam. Não, não importa o que eles digam. Não, não importa o que eles digam.